Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. DJ Neilson. Esse tem nome. Avisa lá, quero ver qual que vai ser. Você quer subir no palco? Pode subir, minha filha. Qual que vai pedir pra eu? Se intimida, não. O peso desse grado aí, mano. Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai pedir pra eu? Isso, mano. Agora eu vou viver, vou curtir o momento. O quê? Vou viver, vou curtir o momento. Malandro não para, malandro dá um tempo. Malandro não para, malandro dá um tempo. Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo. Joga tudo! Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo. Rio vale, é soco. Deu mole, é vapo. Deu vale, é suco. Deu mole, é vapo. É vapo. Bora, galera! Olha o grave, moda! Eu tô achando contigo aí, moda! 3, 2, 1. Avisa lá. Quero ver qual que vai sentar. Me separei, porra. Tô solteira agora. E eu tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você. Então senta, você sentar na você, sentar na sua piru. Vem piru, vem piru. Que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Ó, aí não dá pra passar. Que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Tô louca de lança, chama. Que minha bunda balança, tô louca de lança, chama. Ó, que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo. Por ideia, pô. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo. Por ideia. Now watch you think you get down. com ele, você tenta comigo, se chega e senta na dançada de mim. Bora, bora! Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa a marca na sua cor. DJ o Tchau, virado o pai vai estar ouvindo o modelo! Vamos tá juntando! O Camilinho já tá surpreendendo pela primeira vez! Lá no terreiro do Martinho! Lá na Mariquita, e essa promete virar cabeça! Nesse dia vou ter uma surpresa lá, viu, mano? Vai! E agora? De rock eu vou viver, o DJ já tá tocando e o rock tá mil grau. Convoquei as danadinhas revoada, tá mil grau. Olha o sapinho do sapinho, Jota, é do sapinho. Olha o sapinho, olha o sapinho. Vem, vem, vem. Bora no sapinho, vai, bora no sapinho, vai, bora no sapinho. Toma, toma, toma, toma. Lá vai, fogo, baixo. No passinho do... Toma, toma, toma, toma. Puxa, engatilha. Vou pro rock, tô trajado. Do meu peito, o pato tá estampado. Tô de alto, desabilitado. Piloto de fuga, estourado. Agora nova RA é dentro da... E esse CD ao vivo vai tocar! Só a selecionar. Lá no Palio Mil, cara! Da minha casa, hoje tem revoar. O prazer voar. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. Neilson. E vamos lá! Deixa comigo! Bora, bora, bora, bora, bora, com pressão! Vai com pressão! Olha o caminhão hidráulico do agora! Foi diferente, né, amor? Sem gracinha! Vamos lá! Hoje tem! olha pra dançar colar. E hoje? Tem festa ligada, hoje tem muito chão aqui. Vai, Bandinho! Avisou a galera, hoje vai ser limite. Já preparei o freezer, farra no meu caminhão. No traje de vaqueiro, bota a cara no celular. Hoje nem a toma, toma, toma, toma, toma. É história sorrindo, história escrevendo, história dançando. Você! Sobe a rua da mina já querendo putaria. E com a tropa do braço, com a tropa do braço, com a tropa do braço, do braço, do braço. Com a tropa do robô, tu viu porque quis. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. DJ Neilson, esse tem nome. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cara de trânsito, aquela coisa. Bate na égua, por o depois. Aceite na bebida, não pode. Olha o prato, cabelo cortado, já tô naquele pique. Mas já dando duque pra mostrar que o pai é chique. Escondendo forte, ela se envolve. Mal intencionada por causa da bala love. Cadê se apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar. Quando me engana, eu já vi cama. Como é que não cama nessa jogada? Todo mundo falou que pra não chorar, mas o meu coração chorou. É que ela é chata da cara. Quem tem história jamais é apagado da memória. Vai, Gordinho! se for magrinha, eu me amarro no pique que eu faço mal. Naquele pique que eu faço mal, naquele pique que eu faço mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu faço mal. Ai, naquele pique que eu faço mal. Naquele pique que eu faço mal. Sobe e desce. Sobe e desce, vai! Sobe e desce, vai! Desce, sobe, sobe, vai! Sobe e desce, desce! Sobe e desce, desce! Sobe e desce, vai! Desce, sobe, sobe, vai! Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete. Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete. Eu falei quando eu vou gozar, hã? Tu vê que tá bom de... Várias queixas de você. Lá de coração, cachorro, lá de coração. E agora, hein? Lá de coração, cachorro. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Acendei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Eu sou um cara complicado, quero pegar todo mundo. Agora tô namorando, isso tá me deixando puto. E a galera tá colatinando aqui comigo. Rua, sou, um abraço. Me chamo de cachorrão. Já sei dessa vida dupla. Até que eu tava com... Não, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. E vai sentir saudade da minha companhia. Então, DJ Udi é o brabo, porra. Antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. E vai sentir saudade da minha companhia. Então, barulhando todo o estado de tada. É desse jeito no passinho, vai! É no passinho, vai! É no passinho, no passinho, no passinho, se não tiver! Isso é uma cachorrada! Vai. Com o coxinho! É no passinho debochado, debochado, debochado! Já! Debochada, debochada! Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas não... E agora, hein? Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado. Eu sinto muito. Olha como eu tô preocupado, preocupado. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. É no passinho debochado, debochado. A pisadinha debochada. DJ Ney. Esse é o gordinho do bagulho doido. Neilson. Cheguei com um passinho que já virou sensação. O solinho é diferente pra tocar no pau. E aí? Eu chorei o gero gero com o piru. E todo mundo tá fazendo a dança do lido. Festa que eu fui na África. Conheci uma dancinha muito massa. Parecia o corvo misturado com peru. Aí eu inventei a dança gulu gulu. Em uma festa que eu fui na África. Conheci uma dancinha muito massa. Parecia o corvo misturado com peru. Aí eu inventei a dança gulu gulu. Eu disse vai, vai achando que não vai doer. E vai ser molezinha esquecer. Se prepara que tu vai sofrer! Tu vai sofrer! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei, ia ser assim. Você pode? Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. E aí, amiga? Quer beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa... E não tem isso, não? Paixão, fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Pode me irritar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até lembrar, mas depois vai ligar. Quando tu lembrado, nem o... Olha no paixão, fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Esse tempo de correr atrás já passou. O quê? Esse coraçãozinho aqui, você não soube. Aleijou. Tá doendo? Tô me amando mais. Por quê? Dei a volta por cima. A partir de hoje, Arigã! E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Simbora, meu parceiro, tio do Fernando. Tava sozinho. Bora, meu patrão, Gabriel do Cavalo. E chorou, papá. Tchau. Solinho pra bater o paredão. Chama, chega. Vai. J.R. Freitas. Eu tô chegando pra parar seu coração, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra porra. Gerar. Cê vai beber, vai chorar, tá ligado? Cê vai beber, vai chorar. Chama! Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra te esperar. Cê vai beber, vai chorar, tá ligado? E aí? Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, papai, vai. Vai me travar, tá vendo tudo? Achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revendendo a situação. Você que quer? Ele apaga o paredão. E aí? Eu tô chegando, prepara seu coração. Vai, vai, vai, vai, vai. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. Neilson. Se você me olhou, porque você percebeu, né? O pressão chegou. Varada na raba. Machuca, machuca. Ai, bebê. Tapa, tapa, tapa, tapa, varada. Tapa, tapa, tapa, varada na raba. Olha, galera. E a manetinha tradicional, siga o dinheiro do barão. E a carreta para o saldo lá na chácara da Francisca. Pena que o Nilson vai viajar, se não a gente ia por lá, será? Sempre respeite esse nome. Neilson. Já já a gente tá fundo. Mas pega a raba. Daqui a pouquinho. E ela já não passa a noite acordada na cama dela. Você vai levar. A noite é varada. Esperando. Pra esfregar. Deixa que o pressão faz isso com você. Vai, tapa, tapa, tapa, tapa, varada. Tapa, tapa, tapa, varada na raba. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Olha, soldado! Providencia o pacote! No meu lado esquerdo, aqui na mesa do solado, tem que ser agora, meu amor! Você senta, meu amor, você senta! A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Você senta com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode. E agora, hein? Que a Danisa tá, sem parar mesmo. Chama de onde de aí, diz MC Dani. Que mistura louca. Cuidado com a Tati, que ela tá te iludindo. E ela tá te enganando, tá te roubando. Já tá te te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Abre o seu olho, hein? Que ela tá, que ela tá te iludindo. Tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Vamos lá! Ela tá. Ele se apaixonou pela pessoa errada. Jota da 160! É bandido! Eu já te falei que ela não é pra você. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se arrepender. Essa carinha de anjo não engana ninguém, hein? Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. Tu tá amando sozinho. Tu tá amando sozinho. O meu colinho quer tua sentada. Então senta danada. Então senta danada. E o meu? O meu colinho quer tua sentada. Senta, senta. Senta danada. Então senta danada. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E o close? E dorme chorando. O que ela faz? Minha história sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando. E me apaixonando, e dorme chorando. E agora tá me ligando. Deixa a mecânica. Quando o arrependimento vem, mano. Pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Deu um chá de cama. Mas tu gostoso, pai! Safada. Que todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração chonou. É que ela tem fama, é ruim no amor. E aí? Boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, senta. Sem sentimento. Se se apaixonar, se... Então senta, o sofrimento é que eu cedo, cedo, cedo, cedo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo, cedo, cedo, cedo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. DJ Neilson Pressão. Humildade, simplicidade e profissionalismo ao seu dispor. Na batida que o Neus vai começar. Vamos começar acelerando, acelerando, acelerando. Nenê de pressão. Aquela nenê de pressão. Aquela. Aquela. Desde que te conheci não consigo te esquecer. E eu? O nosso beijo é como da primeira vez. Novidade pra vocês. E nesse jogo eu aposto meu coração. E aí? Eu vou ficar contigo e não quero saber de ilusão. E o passado? E o passado não vai destruir nosso amor, vai não. Tenho um escudo e barreira pra mim. Minha parceira do dia, Michel. Um abraço pra você, Michel. Você. Sempre com muito carinho e respeito pra você, meu brother. Curtindo o mini sua vida. Segura. Hoje eu vou te encontrar e curtir o mini som a beat. Com o DJ Tadeu detonando som e sucessos. É as melhores pra você curtir, pra você dançar e se ligar e lembrar dele. Eu me apaixonei por ela, por ela. Yeah. Eu me apaixonei por ela, por ela. Tô apaixonado, Jota. Eu só quero ter uma chance. Johnny Tomador, Gisele Alves, o Dede Pressão e a minha grande amiga Deise Chaves. Um abraço pra vocês aí do Neil Subiu. Vamos lá! Aquele coração aí do telão aí, moga! Por quê? Eu me apaixonei por ela, por ela. te digo isso aqui, Eric. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. E o quê? Apenas dois corações e um desejo. Te amo por segundos. Se você viram horas. Sabe por quê? Não liga pra quem espera. O nosso. Você queria só uma. Eu só queria uma chance. Pra quem? Pra te provar. Alô, Pretinho! Vou te fazer feliz. Tem que ser DJ Michel. Só por um. Os DJs que a gente tem o respeito e o carinho e a admiração muito grande. Alô, Michel. Michel. Realiza. E o quê? Meus pensamentos. Segurar o periquito, toda a galera! Até ontem eu queria morrer solteiro. Riquinho Marcelino e a primeira dama. O cachorrão sim. E a primeiríssima. Joga a mãozinha, joga! Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Sabe por quê? Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou, ficou. Foram tantas despedidas. Aventuras mal vividas. Meu coração ficou. E mais? Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar. Eu sei o quê? Que o meu mundo parou. Que a vida, hein? E a minha vida mudou da noite pro dia. Coloca a gorjinha. Santo DJ Neilson. O gordinho, o representante Neilson. Vai! Como é que é o teu coração? Com meu coração no sol. E eu? Eu fico a te procurar. Porque você se foi assim. Tantos planos eu. E agora você vai assim. Sem me dizer. Sem me dizer por quê. Mas por quê? Por quê? Não adianta. Não, não poderia sofrer tanto, tanto, tanto. Alô, Erika! Por você. Leva um abraço pro Nenezão do Palio Mil Grau, viu? Não fazia você não. Esse é brother do DJ Neilson, parceiro. E agora? Mas como as águas correm pro mar, tenho a esperança de você voltar. Então volta pra ele, volta pra ele, bandido! E amigo Gacula, tá coladinha com o Marcelinho. Ei, bandido! Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Aquele momento, Jota! E o meu rosto até. Tendo para, pensa aí, lembra dela! Eu não tô desconfiando, é sintoma de amor. Mas eu não tô vacinada. Só te peço agora, por favor. Ei! Cuida do meu sentimento. Eu tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me disse. E é você! É você que eu sempre sonhei. Foi você que eu sempre esperei. E aí, cavalo? Sem querer, te encontrei. Bora pra cima, meu irmão! No momento em que eu mais precisei. Bora que quem perdoa é Deus, Erika! Eu não posso jamais te perder. Eu não sei se eu vou suportar tanta dor. E o quê? Eu preciso viver esse amor. Onde se escondeu o amor? Que eu pensei ser eterno. Yeah. E o que me restou? E agora, hein? Foi solidão e incerteza. Fala aí, Jota! Ao vivo da parte do DJ aí, eu subiu. Vambora! Sempre estarei aqui. E aí, Michel? Como é que é, Michel? Vamos lá, meu brother! Joga! Já que era apaixonado. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Joga tudo, tudo. Me dei a você. Foi, foi. Tudo nessa paixão. Sempre aquele roteiro. O roteiro que se escreveu. Já mudei o final, já mudei o final, já mudei o final. Já mudei o final. Pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. A pressão do DJ, DJ Neilson. Ô, gordinho! Desse jeito, Eliane! Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. E aí, da onde, hein? Ainda ontem insisti. Neilson. Na verdade, Erika! Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Você! Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Alô, banda R15, vamos disparar. Vai, gostinho! Vamos sim, Brindio! Ah, moleque! Yeah! Vai te alimentar. pra você. Sucesso. Jota, sinto muito em te dizer, Jota, que ela já sabe. Ela já sabe o teu amor. E foi preciso eu ensinar. E agora, hein? Mas ela só sabe dizer que ela te ama, que ela te ama, essa bandida. E me ama e me adora. O Bibitinho. Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina, só uma menina de um pouco mais de 16. E agora? Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina, só uma menina de um pouco mais de 16. Você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Eu, hein? Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que o meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída. Pra que, Michel? Pra tirar você da minha. Tentativa de mão, tentar tirar você do meu colchão. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Vai, meu irmão! Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. Neilson. Como é que tu tá, Erika? Todo fim de semana, como é que tu tá? Sozinha no meu quarto, sofrendo a dor da sua. Isso é. E pra quem não dá um. Lembrar você. Jota Mecânico! Sabe o que é isto? Isso é. DJ Neilson. Cavalo, um abraço pra você, Cavalo! Você vem, bandido! Neilson. Amor da minha vida. Vem me ama, amor da minha vida. Com como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Fala aí pra mim, vai! Amor. E aí? Oh, tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra você tá bom? Pra mim foi bom. Você tá diferenciado pro Interlão. Sonho toda noite com você, acordo na esperança de te ver. É bandida. Entendo porque você me deixou. O teu coração faz o quê? Estou aqui pra te pedir perdão. Não foi minha intenção. Te magoei, foi sem querer. Me diga se ainda quer. E aí? Reviver a nossa história, reinventar o nosso amor, como uma linda canção, a trilha de um filme de amor. Nada vai me abalar, minha insônia. Minha mano tá na fita. E a galera do Mojo afoga nosso amor. Vai gostinho. Se você ardente fogo da paixão. E eu, hein? Como o sol e o verão, a noite e o você não vive! Vivo sem você, tua menina apaixonada. E o quê? Uma eterna namorada. Fala que você é pelo Deilson. Pra mim. Fala que você vai ser sempre. Louco por ti. Sou louco por ti. O quê? Louco por ti. Louco, doida, completamente. Sinto parar meu coração. Sofrendo, Brilho! Sofrendo a dor da solidão. Neyzy Chaves, um abraço pra você, alô, Neyzy! Você perdoe Deus, Neyzy! E por mais que eu tente, você não sai de mim. Sou dependente desse teu amor. Joga! Pode até dizer, Neyzy! Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. Vai! Que ela foi. Você foi pra mim um amor que não floresceu. Aquele menino já aprendeu a se defender. Yeah! Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou. Assim não dá. Olha, galera, próximo sábado e domingo novo, nós estaremos pela primeira vez lá, meu pai, lá no estado de Goiás, viu? Sem você, na cidade de Itaberaí. Sem você eu não. De viagem amanhã. Eu não te dei meu coração, mas com você não dá. Com você não dá. Vamos lá! Sabe Já sentou, já? Pode machucar. Já não dá mais conta. Você quero de novo te amar. Eu vivi com você. E agora? Eu vivi com você. O quê? Só uma noite de amor. Nada mais. Uma noite, Neilson. Simplesmente as que fazem você lembrar dele. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. DJ Neilson. Neilson. Esposo de Didi. Quando você falou quando? Altas mixagens e agitação ao vivo. Esse é o gordinho do bagulho doido. DJ Neilson, pressão. Neilson, o gordinho do bagulho doido do Interlan. Neilson, esse é o nome da emoção. Diz aí, Jota. Acabou. E eu sei. Não tem mais. E aquele tempo? O tempo não quis ajudar. Na verdade, ninguém foi a culpa, Ney. Culpa minha em me apaixonar. DJ Neilson. Agora estou. Éramos amigos. No futebol. Tudo nos apaixonamos. Olha no que deu. Ainda sou apaixonado. Eu sei que é. Morro de ciúmes. Quando veio pra você com outro alguém. E eu? Sinto que não acabou. E o que? E o que? Somente em Deus, filho. Toca Neilson. DJ Neilson. Eu quero ganhar o teu amor, mas meu passado pode me condenar. Que é? Vou falar do que passou. Pra eu lhe pedir uma chance. Sabe por quê, Ariane? É, vou provar que eu mudei por causa de você. Ao verdadeiro amor. E no passado? No passado fiz mulheres chorarem de amor. Não levei a sério que na verdade meu você amor mudou tudo. Até meus defeitos eu... Tu jura, Jota? Tu jura? Eu juro que mudei. E eu? Eu mudei. Eu mudei. Eu juro que mudei. Eu mudei. Eu mudei. Mudou nada, bandido. Neilson. Sabe o que é que foi? Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. E aquela noite, hein? Foi noite de amor, oh, oh. Sabe o que você fez? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Só tá bebendo a Erika aí, assim dá demais, assim dá demais. E agora, hein? Nunca pensei que pudesse existir. Eu nem ia socar. Sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te... Bota uma vodka pra ela pra te ver o que eu encontrei em você. Você nem pensou. Não me deu valor. Você! Não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Tinha pra te dizer. Não 007. Um abraço pra você. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com... E acelera, Denilson. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. E eu preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo pro Denilson que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço. Onde é que foi? Apaixonei. Fazer esse chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. Yeah! É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Toca, toca, toca. Quando o berrante você vai entender. Que o Jota é só pra você. Yeah! É o búfalo do Marajó. Sofro tentando entender. Porque não sei ficar sem você. Eu não te amo. As horas passam e eu perdido sem me encontrar. E o quê? Amor, preciso te explicar. Eu quero! Quero dizer que hoje eu vou sair. Curtir um barão light. Você é mais do que sonhei. E com? Com o DJ Tapa. É de Belém. Minha vida é com você. Segura! Você está com o gordinho do bagulho doido, porra! Manda zero. DJ Neilson, respeita! Isso é DJ Neilson. Neilson. Eu tô chorando. DJ. Só de pensar. E se você? E se for, como vou ficar? Eu não posso imaginar. Você? Ficar distante de ti. Vou falar pro Brasil, vamos! É gostoso fazer amor contigo. Sentir teu corpo quente. A minha aquecer. Pode! Em Paragominas, elas vão tocar. Logo em seguida o tempo se fechou. Ficou! ela brilha semana que vem. Se você se for menina, eu preciso de morfina. Pra quê? Pra resistir a dor. seguindo me. Da hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero. Alô, bandida. Já estou em desespero, exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora pede desculpa. Sem você eu não vi. É bandida! Está escrito em seu olhar que você não. Já tá batizado! Esqueceu, você não me esqueceu. Esse passado. Ela é bandida má! Pois sofro tanto por você. Sofro tanto por você. O que é que tu quer? Te quero! Vem! Sai pro rock, eu segui tudo. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Olha o coração, o coração, o coração, o coração, o coração. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas de repente, mas aconteceu e eu estou apaixonada. E não é você. Foi chegando e foi me conquistando. E por você e eu largo tudo. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo só pra sentir o teu cheiro. Te deitar no meu peito. Eu largo tudo. Tudo, tudo. E pra comandar o show de emoções e adrenalina, o DJ mais considerado de todos os tempos, DJ Neilson. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. Late coração, cachorro, late coração. E aí? Late coração. Você que tava bem, hein? Oh, oh. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra te ver. Deu tudo errado, olhei pro lado. E ela, hein? Era você noutra mesa, acompanhada. E aquele coração, um cachorro apaixonado por você quando ele te ver faz. Pro teu coração bandido, aí ele, aí ele, aí ele. Late coração bandido, late coração. Late coração bandido, late coração. Late coração, cachorro solta aquele uivão. Não pode ser, não posso aceitar que é o fim. Não tem graça sem você aqui. Neilson, esse é o a pressão do DJ Neilson. Ao seu lado pra... Isso é DJ Neilson. Quem queria me deixar? E o quê? Me deu medo só de imaginar. Na verdade, você que mudou a sua vida, Erika. Pra viver pra alguém que não valia a pena. O que que tu fez, hein? Deixei de viver pra viver com você. Já foi prioridade, mas abro mão de você. Enquanto eu te amava, você contra estava. E cada vez que eu perdoava, mais o amor. E por quê? Pra por quê? Me impressionar. Se foi você que me trocou por uma hora de prazer. Quer questionar? Se foi você que tem um motivo pra esse fim acontecer, me diz por quê. Banda 007, banda da... E as suas melhores! Não pode ser, não posso aceitar que é o fim. Não tem graça sem você aqui. Descobrir que minha felicidade é estar ao seu lado pra sempre. E o que? Quando percebi que iria me deixar, me deu medo. E agora? Imaginar. E agora? Você partindo e parando e outros. Não vale a pena você fazer isso aqui, não! Deixei de viver pra viver com você. Já foi prioridade, mas abro mão de você. Enquanto eu te amava, você. Faz uma farofa logo aí! Cada vez que eu perdoava, mas o amor. Por quê? Por quê? Me impressionar. Se é sério? Que me trocou por uma hora de prazer. Se foi você que tem motivo pra esse fim acontecer. Toca, Deus! Se você abre a foto da gente ainda dá zoom. E a saudade? A saudade tá no nível 1. Se você faz isso aqui. Se você me difama pros outros e chora depois, a saudade tá no nível 2. E aí? Se as compras do supermercado que mal davam pra uma semana tá durando um mês, a saudade já passou do 3. Se aparece uma barata no quarto e sem querer me chamar. E é verdade! É certeza que ainda me ama. E aí? Se ainda sente o gosto do meu beijo, se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro, quer apagar meu contato e tem medo. É um pra você dançar. É a saudade. Coladinho! E um dia eu estiver em dúvida entre ela e o que os amigos falam. E aí? Eu vou anotar num caderninho a conclusão que eu tirei lá em casa. Não! O tanto que ela beija, o tanto que ela ama, o tanto que é bom tá com ela na cama, dormindo comigo de conchinha e pijama. Faz tudo isso e aí. Sabe por quê, Deus? Ama, já bala. Por quê? Balada não beija. E me ligar às quatro da manhã pra te pegar com amor. O que você tomou? Que coragem! Quanta audácia você tem? Do quê? De imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. E aí? O que você diz que ama ela, Jola Jota? Diz que me ama. Esquece desse amor que acabou. Diz! Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu, senão você me usou e me deixou. Vamos lá, Erika! E excepcionalmente as melhores! Sucesso! E ela dá valor! Vou tocar tudinho pra você. Vamos lá, desse jeito. Que coragem você tem de me ligar? Que horas, hein? Às quatro da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? Quanta audácia, Moreira. Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. O que você... Chega frente a frente com ele ou com ela, diz. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Que você? E acabou. Acabou, foi? Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu. E aí? Não, você me usou. Você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo. Neilson. E sai com aquela sua amiga louca. Neilson Pressão. E diz que o bom da vida é ser solteiro. Neilson. Diz se adiantou alguma. Bujaru e todo seu Interlan tem seu representante, DJ Neilson. Umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. E agora, hein? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de... Aí quando a pessoa beija aquela boca errada, pode passar tempos e tempos. Disso aí! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha... E agora? Saber se alguém perfeito que você tanto espera. O pressão que... eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Lá vai minha saudade, beber uns Danone. Pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho. Mas joga uma farofa aí, não. Olha, a comando enchendo, os dedos tremendo. Vontade de ligar. Já tô com medo de me... Sem na mão? Tentar. E agora? Não fala não pra mim, bebê. Se não... Eu deixo de beber. Nessa força que eu tô não dá. E é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de beber. Por quê? Fala que ainda sou seu amor. O DJ Neilson. Me ajuda por favor. Então. Oh bebê, sinto falta de te ver aqui. E vai que... Gritando, beijando essa boca que é só sua. E compração. Não acho nem na terra nem na lua. E eu já tô ficando todo apaixonado. Atende o coração desse pobre coitado. Fala ou não fala, Neilson? Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de beber. Nessa força que eu tô não dá. E é só você dizer. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existe. Com DJ Neilson. Tá tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. E aquele? O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo que eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amor. O amor que eu sinto por você. Sempre será eterno. Quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer. Essa farsa vai acabar. E o quê? Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada. E vai ter que ter. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. E agora, hein? O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Em homenagem as malas lá fora, a nossa eterna Maria Mendonça. Essa competição por amor só serviu pra mim. No CD ao vivo! Na sua mão você agora vai cuidar de um traidor. O quê? Me faça esse favor. Fala pra Sansa. Infiel, infiel, eu quero ver você morar no hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Desse jeito, Neilson! Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. E o que? Morreu a mulher carinhosa e fiquei aqui te amar. E agora? Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. É bandido! Alô, porteiro. Vai, Neilson. Vai, Preciso. Eu sei que você tá completamente. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. E o quê? Não mereço o que você faz. Meu amor. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora. Não sofre, bandido. Não sofre, não sofre, não sofre, não sofre. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. E aí? Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está. Mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a... Pra ficar registrado! Fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo e onde eu vi algumas... Ai, meu coração. Pra te amanhecer o sol já raiou. DJ Neilson. O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. E eu, hein? Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Neilson. Muito menos entender. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. E agora? Meu amor. Neilson Pressão. Volte, por favor. Me tire desse castigo. Por quê? O que foi que eu fiz contigo? Do meu amor. Volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo. Minha querida. Vai lá, boga. Nilson. Ô, gordinho. Neilson. Foi uma noite de amor. O quê? Entreguei a você. E agora, hein? Agora você não liga pra mim. Me faz não me entender. Sabe por quê? Que eu te quero. DJ Neilson. Nem sem saber. Vamos quebrar! Você quebrou. Fez chorar mesmo. Só sei que falta pouco para... Neilson. Neilson. Gordinho. Tu me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas esqueça de mim. No final da festa, Jota, ela vai dizer... Que eu não sou tua. Por quê? Eu estou procurando um homem de verdade. Neilson, pressão. Que tenha amor sincero e não de falsidade. Neilson. Que não precise pagar. DJ Neilson. Mas essa coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Que e ela não é tua. Já tá só tocando de tudo pra todo mundo. E o DJ Neilson tá aqui, filho do tudo, e aí, baby? Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. E agora? Mas notei que você... Diferente sempre! Meu olhar... DJ Neilson! Seus amigos então descobriram a razão que mudou. E amigo Morgan, você! Que você também... Todo mundão, hein? O amor que eu sinto em mim. Adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu sentia e que veio alegrar. Se você quiser, se você me quiser e comigo ficar, mando embora minha solidão. Se você quiser, filho, se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito. Diz aí, hein? Se você me quiser, ah. Se você me quiser. Se você me quiser, toca nem o som. Vai, gostinho! Vamos lá, vamos lá. Já! Já! Eu fico sem saber o que fazer. Quero deixar você, não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Yeah.